A lei da gravidade. Quem fez essa lei? Quem faz ela funcionar? Quem fiscaliza ela? Quem mantém ela? Quando começou? Quando vai acabar? Por que foi feita? Tem tantas perguntas, né? E todas as respostas estão no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 5. É o que nós vamos ver hoje. E nós vamos falar também do Festival Transcendental Hare Krishna. Vamos falar do Tour 2021 de Mahavishnu Swami e o grupo Harinamaruti, onde eles vão estar, né? Já estão se mudando. Já se mudaram. Já estão em novo local. Bimala, Hare Krishna que não rala, não se purifica. Cobra que não anda, não engole sapo. Esse ditado aí já foi. Hare que não anda, Hare que não rala, Hare que não rala, não se purifica. Que Deus vai ralar. É isso aí. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e Bimala, Hare que não enrola, não toma bronca. Tá bom, você está sempre inventando. Nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. É se eu não falar demais, tá bom. Tá bom, se eu falar demais, bronca. Eu tomo bronca direto aqui. Bom, e você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link, livro, está ainda na quarta linha, ainda bem, nossa, fica mexendo, fica fuçando aí, está na quarta linha, está lá o link, livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Então vamos lá, vamos ver a lei da gravidade com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamani Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, vamos tentar cantar o verso 5 do capítulo 9. Olha o nome do capítulo. Vamos lá olhar o nome do capítulo. Cadê? O conhecimento mais confidencial. Esse capítulo é muito legal. O 9, o 10, o 2, o 18. Todos eles, Bima. Vamos É nossa visão imperfeita, material, contaminada, que faz ver a diferença entre um capítulo e outro. Todos os capítulos são puro néctar. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, você gosta daquele, então é assim. É hora que a gente se purificar, né? A gente vai gostar de todos, igualmente. É. O ponto é esse, Krishna, quando Krishna se manifesta, o prazer aumenta. Existe prazer em todos os capítulos, mas quando Krishna se manifesta, aí, meu amigo, aí é só alegria. Eu estava falando... Ah, não é para falar agora, tá. Eu falo demais. Tá bom, Bimala, já parei de falar, então vamos tentar cantar o verso 5. Nachamat... Tá vendo, já errei. Nachamatstani Bhutani... Nachamatstani Bhutani Pashyame Jogam Aishwaram Bhutabrim Nachabhuta Isto Mamatma Bhuta Bhavana. Tradução palavra por palavra. Na, nunca. Cha, também. Matstani, situado em mim. Bhutani, toda a criação. Pashya, simplesmente veja. Me, meu. Jogam, desculpem, Jogam Aishwaram, poder místico inconcebível. Bhutabri, mantenedor de todas as entidades vivas. Na, nunca. Cha, também. Bhuta está na manifestação cósmica. Mama, meu. Atma, o eu. Bhuta Bhavana é a fonte de todas as manifestações. Tradução completa. E ainda assim, tudo que é criado não repousa em mim. Eis aqui minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas e embora eu esteja em toda a parte, mesmo assim, o meu eu é a fonte mesma da criação. Entendeu? Não entendeu nada, mas nós vamos entender porque Prabhupada vai explicar. É, eu estou em você, mas você não está em mim. É por aí. O maluco, beleza, leu, se beneficiou, mas não seguiu, não obedeceu, aí se matou, é verdade mesmo. Ele viajou nesse capítulo, no 10, viajou no Gita, pôs até o nome da música, ele pôs o nome do livro, Gita. Tá bom, vamos lá, vamos ouvir a explicação de Prabhupada. O Senhor Krishna diz que tudo repousa nele. Isto não deve ser mal compreendido. Tá vendo? É a lei da gravidade. A lei da gravidade funciona por quê? Porque tudo repousa nele, Krishna. Isso não deve ser mal compreendido. O Senhor Krishna não se preocupa diretamente com a manutenção e sustento desta manifestação material. Às vezes, vemos uma figura de Atlas sustentando o globo sobre seus ombros. Ele parece estar muito cansado, segurando este grande planeta terrestre. Tal imagem não deve ser considerada em relação à forma como Krishna sustém este universo criado. Ele diz que embora tudo repouse nele, ainda assim ele está à parte. É porque os semideuses, os milhões de semideuses, estão aí cuidando, né, da administração universal, dos incontáveis universos. Tem incontáveis semideuses em incontáveis universos e todos eles estão aí ralando, enquanto Deus, o Deus Supremo Krishna, está desfrutando com todos aqueles que o amam em sua morada eterna. Legal, né? Por isso ele é Deus. Se Krishna não fosse Deus, ele estaria ralando aí também, né? É assim que funciona, né? Ah, você está cansado de ralar? Então volte para casa e volte a desfrutar com Deus e todos aqueles que amam Deus e o servem naturalmente, espontaneamente e ininterruptamente. É só alegria. Então, está com inveja? É, todos nós estamos aqui porque invejamos Deus, né? Agora, estamos com inveja de novo, porque ele está lá se dando bem e a gente aqui está se dando mal. Então, volte para casa. É simples. Não quer largar, né? Não quer largar sociedade, amizades, amores. Ah, então tudo bem, então continua ralando aí, continua quebrando a cara. Os sistemas planetários flutuam no espaço, e este espaço é a energia do Senhor Supremo Krishna. Está vendo? Os planetas flutuam no espaço porque eles estão situados na energia do Senhor Supremo Krishna. É a energia de Krishna que faz esses universos flutuarem, assim como é a energia posta nas asas do avião que faz ele flutuar. A diferença é que a energia do avião acaba, custa caro, polui, destrói e acabou, ele despenca, né? E a energia de Krishna nunca acaba, por isso os planetas nunca caem, nunca saem da sua órbita, nunca saem da direção de Krishna através dos seus empregados, os semideuses. Mas ele é diferente do espaço. É, Krishna é diferente do espaço e da energia. Muita gente confunde, né? O artista, o cavalete e a pintura, a obra. Como muita gente acha que Deus é energia. Não, Deus não é energia. Deus é a fonte da energia. Assim como a energia não é a usina. A energia não, não são os fios, né? Então é diferente. Então existe a energia, os fios e a utilização. Então Deus não é a energia. Deus é a usina, né? É a usina, mas essa é a usina. Aí muita gente fala, não, é uma máquina. Aí vi naquele, como chama aquele filme lá, fez tanto sucesso, Matrix, né? Acho que Deus é a máquina, uma máquina central. Não, Deus não é uma máquina central. Assim como o engenheiro não é a usina. E por aí vai, né? Mas já deu para ter uma ideia, né? Então, Krishna é diferente do espaço. Ele está situado diferentemente. Por isso o Senhor Krishna diz, embora estejam situados em minha energia inconcebível, não obstante, como a suprema personalidade de Deus, eu estou à parte deles. Esta é a opulência inconcebível do Senhor Krishna. No dicionário védico está dito, o Senhor Supremo Krishna executa passatempos inconcebivelmente maravilhosos, exibindo sua energia. Sua pessoa é plena de diferentes energias potentes, e sua determinação é em si um fato real. A personalidade de Deus, Krishna, deve ser compreendida desta maneira. Podemos pensar em fazer alguma coisa, mas existem muitos obstáculos. Nossa, é tanta perturbação, tantos problemas, né? Para Deus isso não acontece, né? E às vezes não é possível fazermos o que gostamos. Quase sempre, né? Normalmente a vida nunca é como a gente quer. Mas quando Krishna quer fazer alguma coisa, simplesmente por sua vontade, tudo se executa tão perfeitamente que não se pode imaginar como está sendo feito. O Senhor Krishna explica este fato. Embora ele seja o mantenedor e sustentador de toda manifestação material, ele não toca esta manifestação material. Simplesmente por sua vontade suprema, tudo se cria, tudo se sustém, tudo se mantém e tudo se aniquila. É como o dono de uma construtora, né, Bimala? Ele não fica lá projetando, ele não fica lá acompanhando a obra, ele não fica dando manutenção no prédio, ele não fica olhando os empregados. É, tem um mestre de obra, né? Até o peão tem um mestre, né? Mas o mestre de obra. E no final, ah, não quero mais, esse prédio já está velho, destrói, destrói. É tipo assim, né? Krishna é assim, é o manda-chuva, né? Todo mundo é servo eterno de Deus, Krishna. Todo mundo está trabalhando para Krishna. Mesmo aquelas, mesmo a maioria das pessoas não tem consciência disso, né? Ah, eu não sirvo Krishna, não sei quem é Krishna. Tudo bem, você, mesmo não sabendo, mesmo não tendo consciência, também é um servo eterno de Deus, Krishna, porque só existe Krishna e os servos eternos de Krishna. A diferença é que tem servos conscientes que são raros, raríssimos, e tem servos inconscientes, mas todo mundo é servo eterno de Deus, Krishna. Todo mundo está servindo Krishna. E simplesmente por sua vontade suprema, tudo se cria, se sustém, tudo se mantém e tudo se aniquila. Não há diferença entre a mente dele, Krishna, e ele mesmo. Como há uma diferença entre nós e nossa presente mente material? Nós, ao contrário, na nossa mente é material. Bom, nós é só pepino. Nosso caso é só pepino, Bhima. Mas Krishna não. Krishna não tem diferença entre ele, a mente dele, ele mesmo e o corpo dele, porque ele é espírito absoluto. Mas ele tem uma forma, ele tem um corpo. Só que o corpo dele não é problemático igual o nosso, feito de carne e osso, feito de energia material. O corpo dele é feito de antimatéria, de energia transcendental. Desculpem. O corpo dele nunca dá pepino. Resumindo, nós temos um corpo desse também, só que está lá guardado, né? A hora que a gente voltar para a morada eterna de Deus, a gente vai pegar esse corpo novamente e se dar bem eternamente. A gente nunca mais vai cair aqui, ou ser chutado, ser jogado aqui. Como que é? Isso. O Senhor Krishna está simultaneamente presente em tudo. Contudo, o homem comum não pode compreender como ele está também presente pessoalmente. Ele é diferente desta manifestação material, não obstante, tudo repouse nele. Isso se explica aqui como Jogam Aishwaram, o poder místico da Suprema Personalidade de Deus. É o autor da lei da gravidade, o mantenedor da lei da gravidade, o executor e o destruidor também, né, Bimala? O destruidor dos mundos. É o próprio Deus Krishna. Krishna é tudo, né? E tudo funciona através de sua vontade. Através de sua vontade, os incontáveis, os milhões de semideuses fazem tudo isso funcionar, mantém isso funcionando e no final... Quando o Krishna fala, ó, destrói. Ele vai lá e destrói tudo, né? O incumbido, o Senhor Shiva é incumbido de destruir tudo. Assim como um engenheiro que é incumbido de demolir uma construção. E por aí vai. Já deu para ter uma ideia. Tá bom, já parei de falar, já falei demais, né? Então tá bom. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Está cheio de livrinho, está cheio de Bhagavad Gitazinho aí, mas esse aqui não é mais um. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora... E na quarta linha você encontra o link Livros Grátis. É só clicar ali que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. É o link da direita aí, ó, Livros Novos. Clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam por Ano Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar, é claro. É se ele não deixar, meu amigo. Não, Bhimala, já te cansei de falar. O que Krishna quer é uma coisa, o que ele deixa é outra. Felizmente, Krishna está deixando a gente ler os livros de Prabhupada aqui. Então, enquanto ele deixar, a gente vai continuar lendo. Já apareceu aí o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Não, combinado não. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomendo uns dois ou três desse aí, ó. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos dizendo, falando que foi um sucesso total o Festival Transcendental Hare Krishna. Aconteceu no mundo inteiro aí, você que perdeu, já se programe, entre no nosso site krishnafm.com.br, procure o endereço mais próximo de você, faça contato, pergunte se o festival vai ser no sábado ou no domingo, e que horas começa, e se está aberto ao público, e aí você não perde de jeito maneira. Combinado? Então tá combinado. Vamos falar do Tour 2021 de Mahavishnu Swami Harinamaruti. Atenção Itajaí, isso mesmo, atenção Itajaí, eles já estão aí. Isso mesmo, Bimla, eles já estão aí. Até que dia? Deixe-me ver aqui, até o dia 12. Até o dia 12 você vai ter a chance aí de se associar com Mahavishnu Swami, que é natural do Reino Unido e discípulo direto do Acharya fundador da ISKCON, Srila Prabhupada. Ele ingressou no movimento Hare Krishna como monge renunciado em 1971. E desde então vem dedicando-se incansavelmente à propagação da consciência de Krishna pelo mundo todo. Isso aí, cantando e dançando nas ruas do mundo. E agora, a convite dos devotos do Sul, eles estão em Itajaí, até o dia 12, já estão aí, em Itajaí, Itajaí estão aí. Com os devotos do Sul, Bimala. Sempre com aulas matinais e cantos públicos vespertinos diariamente. E faz aquele que a bimba benta aí, porque as palavras não estão escorregando, Bimala. Então, sempre com aulas matinais e cantos públicos vespertinos diariamente. Todos estão convidados a filmar, fotografar, cantar, dançar, fazer amizade. Participem e aproveitem esta grande oportunidade de associação enriquecedoras. Aguardamos vocês. Eu vi o vídeo, eles estavam na praia lá, não sei, na praia, não sei que praia que era, já estão. Bom, agora estão na praia, estão ou estarão na praia de Itajaí, Bimala. Mais informações pelo fone, WhatsApp, DDD 48 98837 6294. Anote aí, DDD 48 98837 6294, ou com os devotos do templo ISKCON do Sul mais próximo de você. Tem, ó, aqui, ó, Facebook. Você procura no Facebook aí, Hare Krishna Curitiba, Hare Krishna Itajaí, Hare Krishna Floripa, ISKCON Porto Alegre, tá bom? Qualquer dúvida, consulte nosso site, que tem nossa agenda, que tem tudo aí na nossa agenda. Todos os endereços estão na nossa agenda. Tá bom? Então tá bom. Já falei, já parei de falar, Biona, que mais? Tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso. Agora vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Dashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, canto 4, capítulo 27, capítulo, o nome do capítulo é Chandavega ataca a cidade do rei Purandjana. Então vamos lá. Este mundo é produto de atividades fruitivas. Portanto, tu poderás imperceptivelmente atacar a todos em geral. Auxiliada por meus soldados, poderás matá-los sem oposição. A palavra karma vinirmitam significa criado por meio de atividades fruitivas. Todo este mundo material, especialmente nos dias atuais, é resultado de atividades fruitivas. Todos estão inteiramente ocupados em enfeitar o mundo com vias asfaltadas, veículos, eletricidade, arranha-céus, indústrias, negócios e etc. Tudo isso parece muito bom para aqueles que só fazem se envolver em gozo dos sentidos. Calma, estou ladeando a página. E que ignoram sua identidade transcendental. É, vida artificial, né? Vida de mentirinha. Mundo de faz de conta. Como se descreve no Shrimad Bhagavatam 5.5.4. Vou ler a tradução e a explicação de Prabhupada. Aqueles que não conhecem a alma transcendental enlouquecem atrás de atividades materialistas. Oh, tô louco por causa daquela mulher. Tô louco por causa daquele homem. E por aí vai, né? E ainda mais agora, né? Que tem mais academia que boteco. Todo mundo aí cuidando da carcaça. Mas a carcaça vai se deformando, se decompondo, e nós não somos essas carcaças feitas de água, terra, fogo, ar e éter, mente, inteligência e falso ego. Vou ler de novo aqui. Aqueles que não conhecem a alma transcendental enlouquecem atrás de atividades materialistas e executam toda espécie de atividades pecaminosas, né? Se cortam, se mutilam, rasgam, remendam, esticam, puxam, né? Se não consegue ficar bonito na academia, bonita na academia, vai lá no médico e ele corta, estica, puxa, põe plástico, põe banha, tira banha. Não, tem lugar que dá para pôr banha, faz enxerto. Mutila o corpo completamente em nome de beleza. Aí fica parecendo... fica parecendo o que, Bímola? Não pode falar, fica parecendo sei lá o que, um bicho esquisito, né? Nem homem nem mulher, tanto que estica, puxa, é a festa do estica e puxa, né? Mas não adianta, o corpo vai se deformando, se desfazendo, se decompondo, apodrecendo. As pessoas estão realmente ou literalmente apodrecendo neste mundo material em nome de beleza, em nome de saúde, em nome de sei lá do que. Loucura, né? Só loucura. E eles executam toda a espécie de atividades pecaminosas simplesmente para satisfazer seus... Não vou falar da covinha. Oh, mas eu não tinha reparado que você tem uma covinha. Não é minha covinha, é meu umbigo. O médico esticou tanto, puxa tanto, que o umbigo foi parar no queixo. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Você também, Bimala. Simplesmente faz tudo isso simplesmente para satisfazer seus sentidos, que nunca serão satisfeitos, porque nada materialmente falando pode nos satisfazer, porque nós somos almas eternas. A única coisa que nos satisfaz é a vida transcendental, o mundo transcendental, a vida real, a vida da alma eterna. É o que nós somos, almas eternas. Segundo Rishabhadeva, essas atividades são inauspiciosas, porque nos forçam a aceitar um corpo abominável na próxima vida. Está dentro da experiência de todos que, embora tentemos manter o corpo em posições confortáveis, ele está sempre causando dores e sempre está sujeito às três espécies de misérias. Esse corpo é comparado a uma cidade de 9 portões. E esses 9 portões, esses 9 buracos, vivem soltando, excretando coisas indesejáveis pelos 9 portões. Sem falar nos ares poluídos, tá? Já parei de falar. Cara, é só miséria. Esse corpo é uma rede de misérias. Esse corpo é temporário e miserável. Caso contrário, por que existem tantos hospitais, instituições de bem-estar e companhias de seguros? Porque essa carcaça está sempre dando problemas. De fato, não existe felicidade neste mundo. Todos estão apenas ocupados no esforço de neutralizar a infelicidade. Os tolos aceitam a infelicidade como felicidade. Portanto, o rei dos demônios decidiu atacar semelhantes tolos imperceptivelmente através da velhice, da doença e, enfim, da morte. Coisas que cientista nenhum vai resolver nunca. É, nascimento, doenças, velhice e morte. Evidentemente, após a morte deve haver nascimento, portanto, o rei dos demônios achou sensato matar todas as pessoas comuns por intermédio de Kalakânia, e assim tentar fazê-los conscientes de que o avanço materialista não é avanço verdadeiro. É por isso que existe a morte, tá vendo? Para ver se a pessoa acorda, né? Todas as entidades vivas são seres transcendentais e, consequentemente, sem avanço transcendental, a forma de vida humana é desperdiçada. Calma, estou ladeando a página. O rei dos demônios prosseguiu. Eis aqui, meu irmão, Pradyara, aceito-te, pois, como minha irmã, eu empregarei ambos, bem como meus perigosos soldados, para agir imperceptivelmente dentro deste mundo. Narada Muni enviou Kalakânia à presença do rei demoníaco para que ela pudesse tornar-se sua esposa. Mas ao invés de aceitá-la como sua esposa, o rei demoníaco, o rei dos demônios, aceitou-a como sua irmã. Aqueles que não seguem os princípios védicos são incontinentes no que diz respeito à vida sexual. Consequentemente, às vezes, eles não hesitam em fazer sexo com suas irmãs. Nesta era de Kali, há muitos exemplos destes incestos. Embora o rei demoníaco tivesse aceitado o pedido de Narada Muni para demonstrar-lhe respeito, ainda assim ele pensava em sexo ilícito. Isto porque ele era o rei dos demônios, dos vários tipos de demônios, Javanas e Milétias. A palavra Pradyara é muito significativa, pois significa a febre enviada pelo Senhor Vishnu, uma febre de 42 graus, temperatura na qual um homem morre. Assim, o rei dos demônios pediu à filha do tempo Kalakânia que se tornasse sua irmã. Não havia necessidade de pedir-lhe que se tornasse sua esposa, pois os demônios não fazem distinções quanto à vida sexual. Assim, uma pessoa pode externamente ser irmã, mãe ou filha, e ainda assim fazer sexo. O irmão do demônio, do rei demoníaco, do rei dos demônios, né? O rei demoníaco, não dá na mesma, Bímola. O irmão do rei dos demônios era Pradyara, e Kalakânia era a própria invalidez. Combinados e fortalecidos pelos soldados do rei dos demônios, a saber, condições não higiênicas, sexo ilícito e, enfim, um alto grau de temperatura que ocasiona a morte, eles seriam capazes de estraçalhar o modo de vida materialista. A este respeito, é significativo que Narada fosse imune ao ataque de Jara, ou seja, a invalidez. De modo semelhante, Jara, ou a força destrutiva, não pode atacar nenhum seguidor de Narada Muni, isto é, nenhum devoto puro de Deus. Vixe, aí é raro, hein? Devoto puro de Deus é raro, raríssimo. Neste ponto encerram-se... É o Prabhu de Gokula fala que na ISKCON tem um devoto puro de Deus, Srila Prabhupada. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 27º capítulo do Shrimadbhagavatam, intitulado Chandavega ataca a cidade do rei Purandjana, o caráter de Kalakânia. Bom, gente boa, vamos começar, não vamos começar, só vamos falar. No próximo programa vamos começar o capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Vixe, mau negócio, péssimo negócio. Infelizmente vai acabar sendo meu futuro, Bímola. É porque quando a pessoa não se autorrealiza, a coisa inverte. A mulher vem num corpo de homem e o homem vem num corpo de mulher. Ferrou, hein? É, aí você vai descontar tudo. Tá bom, Bima. Vou tentar me autorrealizar. Vou tentar, Bima. Eu sei que eu não vou conseguir. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa. Essa coleção, o Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, está... Agora você lembra, né, da cerimônia de casamento, né, que inverte os papéis lá, que amarra a calça na saia da mulher. Agora você lembra, né? Tá bom, tá. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam por ano imaculado. Você clica aí na foto que já aparecem os livros que já estão disponíveis. Você encomenda todos ou encomenda alguns, ou então completa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar o mantra. Vamos cantar o mantra antes de ler o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshama. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Paramos onde, hein? Paramos onde o Senhor Krishna respondeu a pergunta de Maharaja Yudhishthira, como se segue. Eu especialmente favoreço um devoto e especialmente desejo cuidar dele. A primeira coisa que faço é levar embora suas riquezas. Ah, ninguém vai querer ser Hare Krishna. Vamos explicar, Bimala, senão ninguém vai querer ser... O quê? Virar Hare Krishna? Deus vai tomar tudo que eu tenho? Vai ou não vai, né? Pode ficar tranquilo, porque ele só faz isso com o devoto puro, o devoto de verdade. Agora, nós que estamos tentando ser devotos, ou devotos aí que não se tornaram devotos puros, podem ficar tranquilos, porque Krishna só faz isso para quem lhe mostra um favor especial. Então, no caso de Prabhupada, aconteceu com Prabhupada, né? Prabhupada, Krishna tirou tudo que ele tinha, né? Tudo que ele tinha, materialmente falando, mas por outro lado, ele deu milhares de discípulos, templos. Nossa, deu uma riqueza ilimitada. Prabhupada já chegou a se tornar o homem mais rico do mundo só em direitos autorais. E por aí vai, né? Então, você vê, parece que ele tira tudo, mas ele dá tudo. Ele tira tudo materialmente falando, mas dá tudo transcendentalmente falando, né? Prabhupada recebeu o tesouro do amor a Deus. E aí, como Prabhupada não é egoísta, ele saiu distribuindo o tesouro do amor a Deus no mundo inteiro, sem levar em conta quem era merecedor, quem era qualificado, quem não era. Saiu distribuindo o tesouro do amor a Deus para todos. E é por isso que a gente está tendo acesso a esse tesouro do amor a Deus. Tá, já parei de falar, Bimo. Tá, vou ler de novo. Eu especialmente favoreço um devoto e especialmente desejo cuidar dele. E a primeira coisa que eu faço é levar embora suas riquezas. Quando um devoto se torna um mendigo, sem um tostão, ou é posto numa posição comparativamente pobre, em necessidade, seus parentes e membros familiares não têm mais interesse nele, e na maioria dos casos, eles abandonam sua conexão com ele. O devoto, então, indubitavelmente, se torna infeliz, materialmente falando, né? Primeiro de tudo, ele se torna infeliz porque suas riquezas foram levadas por Krishna, e ele fica mais infeliz ainda quando seus familiares o desertam por causa de sua condição de pobre e necessitado. E aí o devoto não faz força nenhuma para se desapegar desses pobres diabos. Devemos notar, entretanto, que quando um devoto cai numa condição miserável desse modo, não é devido a atividades impiedosas passadas, conhecidas como karma pala. A posição de pobre necessitado de um devoto é uma criação da personalidade de Deus, Krishna. Similarmente, quando um devoto se torna materialmente opulento, isso também não é devido às suas atividades piedosas. Em ambos os casos, se o devoto se torna mais pobre ou mais rico, o arranjo é feito pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Esse arranjo é especialmente feito por Krishna para o seu devoto, justamente para torná-lo completamente dependente dele e livrá-lo de todas as obrigações materiais. Ele pode então concentrar suas energias, mente e corpo, tudo, para o serviço do Senhor Krishna. E isso é serviço prático, puro e amoroso a Deus. No Narada Pancharatra é, portanto, explicado que Sarvopadi Vinirmuktam, que em português significa estar livre de todas as designações. Trabalhos executados para família, sociedade, comunidade, nação ou humanidade são todos designados. Eu pertenço a esta sociedade, eu pertenço a esta comunidade, eu pertenço a esta nação, eu pertenço a esta espécie de vida. Tais identidades são meramente designações. Quando, pela graça do Senhor Krishna, um devoto fica livre de todas as designações, o seu serviço prático e amoroso a ele é realmente naiskarma. Os especuladores são muito atraídos pela posição de naiskarma, na qual as ações da pessoa não têm mais efeito material. Quando as ações do devoto estão livres de efeitos, não estão mais na categoria de karma pala ou ações lucrativas. Como é explicado antes pelos Vedas personificados, a felicidade e tristeza de um devoto são produzidas pela personalidade de Deus, Krishna, para o devoto. E o devoto, portanto, não se importa caso esteja em felicidade ou tristeza. Ele continua com seus deveres na execução do serviço prático e amoroso a Krishna. Apesar de seu comportamento parecer estar sujeito à ação e reação de atividades lucrativas, ele está, na verdade, livre dos resultados da ação. É porque ele sabe que o resultado é para Krishna. Ele faz o seu dever por uma questão de dever. Ele luta por lutar, mas sabe que o resultado, bom ou ruim, é de Krishna e é para Krishna. Por isso, ele está livre dos resultados da ação. Pode-se questionar por que um devoto é posto numa tribulação dessa pela personalidade de Deus. É basta ver o que sofreu, né? A mãe dos Pandavas e os Pandavas, por anos e anos, né? A resposta é que esse tipo de arranjo pelo Senhor Krishna é justamente como um pai, que às vezes se torna cruel com seus filhos. Porque o devoto é uma alma rendida e é cuidado pelo Senhor Supremo Krishna, sempre que o Senhor Krishna o ponha em qualquer condição de vida, seja de tristeza ou felicidade, deve-se entender que por trás desse arranjo há um grande plano designado pela personalidade de Deus. Por exemplo, o Senhor Krishna pôs os Pandavas numa condição de sofrimento tão aguda que mesmo o patriarca Bhishma, Ele não pôde compreender como tanto sofrimento podia ocorrer. Ele lamentou que, apesar de toda a família Pândava ser liderada pelo rei Yudhishthira, o rei mais piedoso, e protegida pelos dois grandes guerreiros Bhima e Arjuna, e apesar, acima de tudo, dos Pândavas serem amigos íntimos do Senhor Krishna, mesmo assim eles tiveram que passar por essas tribulações. Mais tarde, entretanto, provou-se que isso foi planejado pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, como parte de sua grande missão para aniquilar os malfeitores e proteger os devotos. Outra questão pode ser levantada. Por que um devoto do Senhor Krishna é colocado em diferentes tipos de condições felizes e sofridas pelo arranjo da personalidade de Deus, Krishna, e um homem comum é colocado nessas condições como resultado de suas atividades passadas? Então, qual é a diferença? Como o devoto é melhor do que a pessoa comum? Como o devoto é melhor que uma pessoa comum? A resposta é que as pessoas comuns e os devotos não estão no mesmo nível. Em qualquer condição de vida que uma pessoa comum possa estar, ele continua no ciclo de nascimentos e mortes, porque a semente do karma ou atividade lucrativa está lá e ela frutifica sempre que há uma oportunidade. Pela lei do karma, o homem comum é perpetuamente enredado em repetidos nascimentos e mortes, enquanto o sofrimento e felicidade de um devoto, por não estarem sob as leis do karma, são parte de um arranjo temporário do Supremo Senhor Krishna que não enredam o devoto. Um arranjo desse é feito pelo Senhor Krishna somente para servir um propósito temporário. Se uma pessoa comum executar atos auspiciosos, é elevado aos planetas celestiais, e se ele agir impiedosamente, ele é colocado numa condição infernal de vida. Mas, se um devoto age numa maneira assim chamada piedosa ou impiedosa, ele nem é elevado nem é degradado, mas é transferido para o reino transcendental, a morada eterna de Deus. Portanto, demorei porque eu estava tomando água, Bimla. Aproveitei esse barulho aí e fui tomar água. Portanto, a felicidade e sofrimento de um devoto e a felicidade e sofrimento de uma pessoa comum não estão no mesmo nível. Esse fato é corroborado por um discurso de Dhyamaraja para os seus servos em conexão com a liberação de Ajamila. Dhyamaraja aconselhou seus seguidores sobre pessoas que nunca pronunciaram o santo nome do Senhor Krishna, nem lembraram a forma, qualidade e passatempos do Senhor Krishna. Eles devem ser aproximadas por seus vigilantes. Estão ferrados. Dhyamaraja também aconselhou seus servos para nunca se aproximarem dos devotos. Ao contrário, ele instruiu seus mensageiros, caso encontrassem um devoto, deviam prestar suas respeitosas reverências. Por isso não há questão de um devoto ser promovido ou degradado dentro deste mundo material. Do mesmo modo que existe um abismo de diferença entre a punição concedida pela mãe e a punição concedida por um inimigo, assim a condição de sofrimento de um devoto não é a mesma igual à condição de sofrimento de uma pessoa comum. Aqui pode ser levantada outra questão. Se Deus é todo-poderoso, por que ele tenta reformar o seu devoto ao colocá-lo em sofrimento? A resposta é parar, Bimala. Ah, para não cortar a explicação no meio. Tá bom, então vamos parar aqui, onde pode ser levantada outra questão. Se Deus é todo-poderoso, por que ele tenta reformar o seu devoto ao colocá-lo em sofrimento? É porque que o devoto sofre. Será que o devoto sofre? É o que nós vamos ver no próximo programa. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Dá para ter na cabeceira, Bima. Se a pessoa tem um tablet ou um celular, pronto. Baixa o livro em áudio, ele tem na cabeceira, pronto. Ou então, baixa o PDF, dá para ler no tablet também, dá para ler no celular. Então, é um livro de cabeceira, mesmo em forma digital ou audio-au. MP3, bom, pronto. Não sei se está em MP3. Bom, se não está, a pessoa transforma. Tá, já parei de falar. Nossa, muita explicação, hein? Bom, gente boa, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Já aparece aí o Gita, né? Edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva, Gurudeva. Jayam Vishvapuravamja Pribraja Acharya Sattara Sadasimal Bhaktisiddhanta Sarasri Goswami Prabhupada Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gaur Gopinath Sam Kunda Radha Kunda Girigavardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सावेद भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरी टू द असमल गॉड ऑल ग्लोरी टू द असमल गॉड ऑल ग्लोरी टू द असमल गॉड थैंक यू वेरी मच.